So, I got one more thing. Mais uma dose. É claro que eu estou afim. Porque... Hoje tem Coca-Tech especial. Uma dose a mais pra você. News Bulletin. Steve Jobs disse que a gente tá na era pós-PC. E se a gente tá na era pós-PC, a gente não deveria precisar mais de PCs. Seria a era PC-free. Será que isso é possível? Será que isso é uma realidade? Será que a gente já consegue viver sem os PCs hoje em dia? Bom, a coisa de mais ou menos um mês, o Kleber resolveu fazer uma experiência, né? O Kleber Caldeira. Ele resolveu se tornar uma pessoa PC-free. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, o PC-free. E junto nessa conversa tá também o Matheus Pereira. Ele não tentou se tornar uma pessoa PC-free, mas o iPhone dele sim. O iPhone dele não enxerga o iTunes desde o lançamento do iOS 5. Você está ouvindo... Especial. Coca-Tech Especial. Uma dose a mais pra você. Eu sou o Kleber, sou de Mogi das Cruzes. Eu trabalho, sou funcionário público e já faz um bom tempo já que eu escuto aí o Coca-Tech. E hoje a gente vai falar sobre o PC Free, né? O viver longe do computador. Bom, meu nome é Matheus Pereira. No Twitter, Matheus Pereira L. Eu sou aluno de engenharia de redes aqui de Brasília. O Kleber tweetou, tem o quê? Um mês, né, Kleber? É, um pouquinho mais de um mês, foi logo depois do carnaval. Ele falou assim, pô, vou entrar aqui num processo de PC Free e tal. E aí o Matheus, a coisa de uns dois dias, lá no grupo do Facebook, falou assim, pô, caramba, eu tô aqui numa jornada PC Free. Aí, pô, já tocou o sino, né? E ele falou, pô, Kiko, tentei uma pancada de aplicativos pra controlar o podcast, não tô conseguindo. Aí eu falei, pô, vamos gravar e tal, mas era mais com uma ideia de PC Free do que propriamente aplicativo de podcast. Claro que o aplicativo de podcast passa nesse... Passa nesse parâmetro também. É, exatamente. Mas eu sou, apesar de ter tocado no assunto só recentemente, eu sou PC Free no sentido da sincronização já desde o iOS 5, desde o lançamento do iOS 5. Quando, já uns 6 meses, né? É, quando falaram aquela história do sem PC mesmo, que não seria mais necessário PC para fazer a sincronização. Apesar de eu ter ficado um pouco frustrado com essa, o nível de sincronização que foi disponibilizado, mas eu, desde essa época, então, eu não uso mais o cabo para fazer a sincronização. E nem o computador, né? Nem o cabo, nem o computador. Ficou totalmente separado. Totalmente separado. Eu acho... Assim, a gente vai chegar nessa conclusão ainda, a gente vai dialogar sobre isso ainda, mas eu acho que é o ideal, sabe? Eu sinto que, se já que é PC Free, então não tem essa de... Sabe, é PC Free mesmo no sentido literal, você não precisar do PC, nem para baixar o podcast no PC e transferir via Wi-Fi pro iPhone, não. Eu acho que aí já precisa do PC, então... Eu sou PC free mesmo, assim, radical, no sentido da palavra. E você tocou já numa coisa interessante, que é o seguinte. Tem aquela coisa PC free do dispositivo ser PC free, e tem aquela coisa da pessoa ser PC free. Eu conheço muitas pessoas que têm iPad e praticamente nunca sincronizaram. Eu aqui mesmo em casa, tem 3 iPads aqui que ficam com crianças. E acho que aqueles iPads nunca viram um computador, né? O backup na nuvem para eles é sensacional. Você agora não perde mais nada, antigamente perdia. A questão é a pessoa ser PC Free. Você tentou ser PC Free, Kleber? Por quê? Qual foi a tua motivação? Cara, porque assim, antigamente eu usava bastante programinha pesado, Photoshop e tal, porque eu sou publicitário de formação, né? Uhum. E aí, de uns tempos pra cá, eu deixei esse lado de criação de lado e comecei a entrar mais pra área comercial, área operacional de mídia. Então, não precisava desses programas muito pesados. Então, eu comecei a perceber que eu usava mais e-mail, mais coisas pra você entrar em contato, se manter em contato, se manter informado, do que propriamente a produção mesmo. Eu tava mais na parte da informação, troca de informação, do que na produção de conteúdo. Então eu comecei a perceber que tinha essa possibilidade, né? Uhum. Só que aí eu acabei passando num concurso, cara, aqui na minha cidade mesmo, que eu não tava aguentando mais essa viagem de Mogi, São Paulo, que eu tava perdendo mais ou menos aí umas 4 horas do meu dia. E aí eu passei nesse concurso, resolvi aceitar, né, pra fazer um teste mesmo, graças a Deus tô gostando. E aí a minha necessidade de um computador diminuiu mais ainda. Hoje você trabalha com o que, Kleber? Hoje eu sou agente social, cara. Nada a ver com publicidade, né? E aí você, no seu trabalho, você não faz uso de computador? Então, eu faço. Só que tem um computador lá que, na verdade, eu uso um programinha lá da Caixa Econômica Federal. Então é um link direto com o servidor deles lá. Então é uma coisa um pouco mais específica. Então eu uso o computador mais para fazer essa inclusão de algum cadastro, de algum munícipe. Então é uma coisa bem mais específica, assim. Eu até uso o computador lá, e bastante ainda. Mas não há necessidade de, por exemplo, de eu ter o meu computador em casa, por exemplo. O Matheus, você é estudante, não é isso? Me graduando em engenharia de redes. Você precisa ter uma série de dispositivos, né? Até para testar, enfim, para fazer trabalho. Claro que lá na faculdade tem uns laboratórios, mas hoje o que você tem de máquina e quais são os seus brinquedinhos? Bom, além das tranqueiras, né, as sucatas e peças de computadores velhos que vira e mexe, viram alguma coisa aqui, na Apple eu tenho o meu MacBook Air, a minha mais recente aquisição. Aham. Tem um iPhone 4, tem um AirPort Extreme e, bom, acho que da Apple só. Mas tem um Hackintosh também, que vem se atualizando ao longo dos tempos e foi o meu primeiro contato com o mundo Apple. Entendi. E você, Kleber, você tá usando o quê? O que você tem de dispositivos? Dispositivos à disposição. Então, cara, eu esqueci de falar que eu fui publicitário e tal. Eu esqueci de falar, nesse meio tempo da publicidade pra prefeitura aqui da cidade, eu trabalhei com informática também, cara. Virei técnico de informática. Então é que o Matheus falou que ele tem um monte de sucata lá. Eu também tô cheio de sucata aqui, eu não tenho o que fazer com isso. Depois eu vou dar um jeito. Mas de dispositivo que eu tenho é na guerreiragem o 3GS, que foi o que eu fiz esse um mês aí de teste de PC Free. Uhum. E tem o MacBook Pro, que é o MacBook Pro eu comprei em 2010 na minha lua de mel, que eu fui pra Las Vegas lá e eu acabei trazendo de lá. Foi, na verdade, a minha porta de entrada pro mundo Apple foi o MacBook. Matheus, descreve pra gente mais ou menos o seu dia a dia. Qual é a necessidade que você tem de um computador, de algo computacional? O meu dia a dia ainda tá muito relacionado com a faculdade, né? Então, de forma geral, eu preciso do computador pra desenvolver algum trabalho, assim. Pela manhã, já sincronizo, faço o download de tudo que eu preciso dos últimos podcasts, quando esses não funcionam assim por push. Saio, vou pra faculdade, ouvindo podcast, ouvindo Cocatec, qualquer coisa assim, chego na faculdade. Quando não faço anotações em aula pelo computador, eu, na parte da tarde, eu tenho aula de laboratório, alguma coisa assim, preciso do computador para fazer experimentos, avaliações. E à noite para trabalhar. Às vezes eu faço um bico, alguns estágios, e sempre preciso de um dispositivo para fazer esse trabalho. Uhum. Né? Mas de forma geral, assim, é ouvir música pela parte da manhã e fazer anotações no computador e trabalhar ao resto do dia. E você, Kleber, em termos de entretenimento, né? Em termos de aquele Facebook, aquele Twitter, né? Aquele vídeo, como é que você faz para lidar com isso? Então, esse último mês, por exemplo, eu é tudo no iPhone, cara. Tanto podcast, como Twitter, como Facebook, tudo relacionado a redes sociais. Eu tô concentrando tudo no iPhone. Eu comecei com um podcast, né, com um InstaCast, que até você me indicou tudo, e é sensacional, cara. De manhã, como ele já tá programado pra sincronizar no Wi-Fi, de manhã, na hora que eu acordo, já tenho alguns podcasts que eu escuto bastante CBN, então já tenho alguns podcasts nos comentários da CBN, eu já tomo café da manhã escutando. No meu almoço, o restaurante onde eu almoço tem Wi-Fi, porque no trabalho não tem Wi-Fi, acredite se quiser. Uhum. Lá na prefeitura não tem Wi-Fi. E aí, na hora do meu almoço, eu tenho um restaurante que eu uso o Wi-Fi de lá. Então, à tarde, eu já tenho mais conteúdo podcast pra poder escutar durante a tarde. É, cara, é tudo concentrado no iPhone mesmo. Essa parte de mídia, você não faz? Não, não. Eu ainda, filmes e séries, eu ainda gosto da velha e tradicional videolocadora, cara. Conheço todo mundo lá. Ah. Eu não fico menos do que uma hora na videolocadora, porque eu conheço o pessoal de lá, a gente conversa sobre filme, lá tem uma biblioteca, lá tem a parte de games, a locadora onde eu vou. Então, essa rotina, esse meu hábito de ir à locadora, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra eu me distanciar disso, porque eu gosto muito lá. A locadora pode fechar, né, cara? A locadora pro Kleber é uma rede social, né? Exatamente. Conheci muita gente lá, já recebi muita indicação de filme lá, joguei muito videogame lá, conheci pessoas que gostam dos mesmos jogos que eu. É muito legal, cara, eu gosto muito. E você falou de... pode ser que no futuro aí essa locadora feche. Cara, essa aí eu acho que vai ser difícil, porque o cara foi muito inteligente, assim. Ele... se adaptando. Ou mesmo. Várias coisas num lugar só, cara. É muito bacana. Eu vou lá e me sinto muito bem, e eu percebo que as pessoas que vão lá também se sentem muito bem, cara. Tem biblioteca, tem um espaço pra leitura. É muito gostoso mesmo, cara. Você chegou a ter curiosidade de um Netflix, alguma coisa assim, Kleber? Ver como é que é? Eu tive interesse quando aquele meu amigo, lembra que eu te falei que meu amigo foi pra Nova York, ele tinha a possibilidade de trazer o Apple TV pra cá. Aí eu fiquei bastante interessado. Só que aí eu caí ainda naquela parte de banda. A banda da aqui em casa é um pouco baixa, e eu ainda não tenho a grana mesmo pra bancar uma banda maior, assim. Espero, assim, me estabilizar financeiramente agora com esse novo emprego aí e investir mais na banda. Aí sim eu vou querer, eu tenho muito interesse mesmo. Aí sim eu vou pra cima do Apple TV e quem sabe, né, até um ITV. E você, Matheus, como é que você faz essa parte de entretenimento? Cara, eu, assim, o Netflix, eu fiquei muito empolgado quando o Netflix surgiu aqui no Brasil. Eu pensei que seria a solução para vulgo pirataria, mas, assim, se mostrou muito... Eu fiquei muito triste, assim, de certa forma, porque eu não estava preparado para assistir vídeos da sessão da tarde, né? Uhum. O Netflix foi legal porque, pro meu pai, ou pra qualquer parente mais velho, assim, que gosta dos filmes da Sessão da Tarde. Pra minha namorada, por exemplo. Ou galera mais nova também, né? Criança também gosta muito de Netflix. Eu não tenho nem irmão pequeno, nem nada, assim. Então, pra mim, o Netflix não funcionou. Eu juro que eu tentei por duas vezes. Acho que até a última vez eu deixei eles pagar. Eu paguei por um mês, assim. Mas só que eu devo ter usado duas ou três vezes, né? Mas o resto, cara, ou eu loco alguma coisa, ou baixo mesmo. Eu tenho assistido muita série e, de certa forma, eu fico até com vergonha de falar isso, mas eu baixo ainda, né, obviamente. Legal. Eu, nessa parte de séries, eu uso o Mac pra baixar, né, faço o AirVideo. Do Mac pro iPad, né? Geralmente eu assisto as minhas séries de noite lá. Então eu uso o dispositivo, mas preciso do PC pra baixar. Eu baixo no PC, nesse caso o Hackintosh, ele é quase que um servidor de entretenimento aqui, ele fica aqui disponível pra isso, e os monitores espalhados pela casa servem como TVs. Eu tenho uma TV aqui, mas acho que eu devo ter ligado ela duas vezes esse ano, talvez menos. E aí eu uso o Hackintosh mesmo pra assistir. O PC Free, no caso do iPhone, seria mais na parte da sincronização de dados. E eu não uso ele muito pra assistir filme, né? Porque eu não tenho um iPad, só tenho um iPhone, uma tela muito pequena pra isso. Você falou aí que você precisa fazer trabalhos e tal. Existem algumas pessoas que concentraram tudo na Amazon. Eles abdicaram de ter uma máquina própria e fizeram tudo na Amazon. Quero fazer. Então, por exemplo, o cara presta consultoria para a empresa A. Então, ele tem uma máquina lá na Amazon configurada para a empresa A. Aí, ele vai trabalhar para a empresa A e ele, pum, levanta a máquina da empresa A. Aí, ele vai prestar consultoria para a empresa B. Aí, ele liga lá a máquina da empresa B. Você já pensou em alguma solução assim? Não. É, no caso, porque não se adapta ao meu tipo de trabalho. Meus últimos dois trabalhos, por exemplo, foram trabalhos de criação. Eu estive envolvido num projeto do governo de criação de um software. E eu, quando não usava os laboratórios da própria universidade, que esse trabalho foi incubado lá, eu fazia na minha casa mesmo. É, na época não tinha o MacBook Air, senão eu concentraria tudo no MacBook Air. O meu tipo de trabalho ainda não precisa, sabe? Não é tão necessário concentrar as minhas máquinas virtuais em um serviço externo e acessar assim. É uma comodidade, mas eu ainda não faço uso disso. Talvez um pouco mais para frente, quando estiver mais no final do curso, estiver prestando algum outro tipo de consultoria, talvez eu faça uso disso, mas por agora não se faz necessário. Outra parte do entretenimento é a questão de músicas. Como é que vocês lidam com músicas? Eu me converti pro iTunes Match. Desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu comprei 2 ou 3 CDs na vida, e a facilidade da internet foi... E a facilidade de baixar os arquivos me chamou muita atenção. Então, Você foi pro iTunes Match para legalizar a biblioteca tinha? Para legalizar e para fazer parte dessa solução sem PC, né? Essa PC Free. Porque agora eu não preciso ter os arquivos de fato dentro do meu celular ou dentro do meu MacBook Air, né? Estão todos concentrados na nuvem. É, eu uso o AirPort Extreme conectado num HD externo, e antes eu compartilhava o HD externo com a minha biblioteca do iTunes, ficava no HD externo, e eu compartilhava com o Hackintosh e com o meu MacBook Air. Mas agora, né, tá tudo na nuvem. É, apesar do Hackintosh ainda fazer acesso ao HD externo, o meu MacBook Air e o meu iPhone, quando tô na rua, só Wi-Fi. Eu não testei no 3G, mas só Wi-Fi e tudo PC free. E você, Kleber? É, cara, esse negócio da nuvem, vou te falar, viu? Tem me ajudado, assim, demais, cara. Muito, muito mesmo. Eu posso acessar o iCloud, é sensacional, cara. É que ele falou do iTunes Match, né? Eu ainda não cheguei nesse patamar, ainda não tenho tanta música assim ao ponto de valer a pena de fazer o iTunes Match. Eu acho que você ter o iTunes Match, você tem que ter muita música mesmo para valer a pena. Eu não tenho tanta música assim, devo ter aqui uns 15 GB de música aqui no máximo, assim. E olha lá. Mas o iCloud, cara, ele tem me ajudado muito, porque, assim, uma coisa até aconteceu na própria... no local, meu local de trabalho lá da prefeitura, lá é tudo bloqueado, né, cara? Lá os caras bloqueiam tudo. Facebook, Gmail, tudo. Só que o iCloud não é bloqueado. Eu acho que eles não conhecem o iCloud. Aí eu acesso meus e-mails tudo de lá, cara. Contato, tudo. É sensacional. Quanto à música, eu achei muito interessante que eu consegui comprar um CD, um álbum, né, pelo iPhone. Eu fiquei super feliz, cara. Eu falei, meu, eu não quero quebrar a minha promessa de não usar o computador, mas eu tô muito afim de comprar esse álbum. E aí eu tava um dia fuçando no iPhone e tal, e comprei pelo iPhone. Eu achei sensacional, cara. Muito, muito legal. E aí você acaba deixando, acho que é por essas e outras, você acaba deixando a pirataria de lado, cara. Sim. Eu acho que eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que a facilidade vai acabar com a pirataria, bicho. Sim, com certeza. É, a única forma de você combater a pirataria é o fácil, né? Você pode até cobrar, mas é o fácil. Quando você pensa no trabalho que você tem que ter pra pegar uma música e pensa que aquilo daí custa R$2... É igual os aplicativos agora, né? Eu fico muito de cara para as pessoas pirateando aplicativo de 99 centavos. 99 cents, né? Cara, que isso, bicho? 99 cents, como assim? Você precisa instalar o jailbreak no seu aparelho, precisa baixar o arquivo, precisa fazer uma série de procedimentos que você poderia, com um clique, resolver isso e gastar 99 cents. Eu acho que o meu tempo vale muito mais, né? Eu economizo tempo fazendo isso. Exatamente. Sem dúvida nenhuma isso. No comecinho eu tinha jailbreak. Aí eu me achava o cara mais esperto do mundo, né? O hacker. Eu entrava lá no App Tracker, lá, baixo, jogava tudo pra dentro da iTunes. Meu, não tinha espaço nenhum no meu iPhone. Só que depois, se você parar pra pensar mesmo, principalmente, eu acho que essa experiência de PC Free, eu acho que, assim, a pirataria sumiu da minha cabeça, cara. Sumiu mesmo. Porque você começa a pensar em toda essa facilidade facilidade e começa a pensar que o desenvolvedor, ele também pensou nessa facilidade, que você, pra você não perder tempo, entendeu? Então, cara, eu até o jogo das bolinhas lá, que saiu no app grátis lá, e aí, eu tava muito afim de pegar esse joguinho, e aí, só que eu tinha esquecido, e apareceu no app grátis, eu baixei, e logo depois o Gustavo deu mó sermão em todo mundo: não é pra baixar grátis, deixa fica com o remorso, cara. Mas eu não aguentei. Aquele jogo, vou te falar, viu, meu? O joguinho que vicia, viu? Renato Pessanha tá de parabéns. Verdade. Bom, a gente já falou de série, a gente já falou de música. Outra parte que a gente usa é rede social, eu acho que é tranquilo, né? Rede social a gente não precisa de um computador, né? Ou vocês acessam redes sociais através dos computadores? Apesar do aplicativo do Facebook para o iOS ser uma... Não posso falar palavrão, né? Ser muito ruim, eu concentro tudo no iPhone. Tudo, Twitter, Facebook... É, eu também no iPhone. Tá. Parte de e-mail também fica no iPhone? Bom, o acesso a e-mail, leitura, e às vezes a redação de e-mails pequenos, mas quando eu preciso escrever alguma coisa mais elaborada, eu vou pro computador. Eu tô usando tudo no iPhone, Gustavo. A única dificuldade que eu tive é para vídeos. Por exemplo, você vê um videozinho WMV assim no iPhone, eu não consegui, não. Depois até... Good player vai resolver o teu problema. Dois Coca-Tex passados. Isso aí foi o mesmo problema da minha sogra também, que ela quer assistir WMV. Ou então, acho que você precisa melhorar os seus amigos, hein? É isso mesmo. Sabe que eu também acho isso, cara? Acho que eu também preciso melhorar meus amigos. Eu ficava me mandando e-mail com esses WMV, aí tá louco. Você tocou numa coisa interessante, Matheus. Quando eu preciso escrever uma coisa mais elaborada, uma das coisas que eu faço é o seguinte: a minha assinatura, eu tá lá, sent from my iPhone, enviado do meu iPhone. Tá em inglês mesmo, porque eu, enfim, me comunico bastante em inglês também. Então fica lá em inglês e pronto. Mas eu uso essa assinatura tanto no meu iPad quanto no meu Mac. Aí você vai dizer: pô, mas cara, fica muito maluco. É pelo seguinte... É porque você tem short message, né? Você responde de forma curta. Exatamente. É. Eu, por exemplo, tenho um Twitter pessoal que eu não consigo mais acompanhar o meu Twitter pessoal. Porque tem lá o grupo do Facebook que eu sempre, né, tô lá dando uma olhada, não sei o que, tem o Twitter do Coca-Tech. Então, o meu Twitter pessoal eu já abandonei, não consigo mais responder. Se você precisa escrever uma coisa mais elaborada, Como assim, é que é isso? O primeiro fato é porque eu ainda não sou um popstar, né, da internet, né? Foi mal, Gustavo. Boa, quem me dera. Mas, sim, às vezes eu preciso, sim. Eu deixo no meu iPhone essa assinatura também para que as pessoas que recebam o e-mail percebam, né, que a resposta foi rápida, foi curta, porque eu estou no dispositivo móvel. Mas às vezes eu preciso, sim, preciso mandar um e-mail, sei lá, para uma empresa, preciso mandar um e-mail para um cliente ou para algum familiar explicando passo a passo de alguma coisa. Então eu preciso fazer uma coisa mais elaborada, com, sei lá, preciso anexar uma foto, mais de uma foto no mesmo e-mail. Então eu acabo indo para o computador para fazer isso, né? Sabe uma coisa que eu achei sensacional, uma ideia? Uma pessoa que respondeu por vídeo. Tinha que fazer um passo a passo, né? Um guia passo a passo. E simplesmente a pessoa fez um vídeo. Eu achei a pegada sensacional. O Google, há uns 2 anos atrás, ele tinha um projeto a respeito disso, para ensinar os seus pais a usarem o computador. Eles criaram uma página e tinha respostas fáceis, assim, como configurar a internet. Aí tinha um vídeo, você mandava o link assim pra sua mãe, e a sua mãe assistia um vídeo de como configurar a internet. Porque tem lá o recurso no iPhone, né? Você liga lá e tá pronto. Uma coisa a respeito de música, Kleber. Você já pensou em usar algum programa de rádio online, alguma coisa assim, não? Então, eu tinha o TuneIn Radio. Só que 3G, cara, pelo menos o funcionava. Caminho que eu fazia, os locais que eu ia. O 3G era complicadinho, era mais no Wi-Fi mesmo pra usar. Mas aí depois eu tirei o jailbreak e nunca mais me interessei. E você, Matheus, como é que você vê essas rádios online? Eu faço uso ainda. Eu não assinei o Oi Radio, que não é bem uma rádio, né, de streaming. Eu faço uso, sim, de programas de rádio. Eu gosto de ouvir umas rádios de Goiânia, por exemplo, MPB, alguma coisa assim mais específico, que às vezes é até difícil de achar as músicas, sabe? Eu ainda faço uso do TuneIn Radio. Mas tem, ó, uma dica. Um aplicativozinho da Rádio Cultura. Eu acho a TV Cultura tem alguns programas muito bons. E ela tem uma rádio, né? É, tem duas rádios, na verdade, afiliadas à TV Cultura. Uhum. E eles têm um aplicativo próprio, é, a rádio, que chama Rádio Cultura. Na parte de podcasts, o Kleber já disse pra gente que ele sincroniza de manhã, não é isso, Kleber? É, então, e como eu não tenho Wi-Fi lá no meu trabalho, aí eu sincronizo na hora do meu almoço, onde no restaurante onde eu almoço tem Wi-Fi, aí sincronizo lá também. Você, Matheus, como é que foi essa jornada aí? Cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não dei certo com quase nenhum programa de podcast, gerenciamento de podcast. Eu passei por todos e quase sempre eu tinha um problema que, assim, me impedia de usar o programa. O Downcaster que eu tô usando agora, ele tá dando um probleminha na hora de sincronizar. A sincronia em background não tá funcionando direito. Então, às vezes, eu tenho que acordar de manhã e abrir o aplicativo e falar, ó, baixa todos os podcasts aí, cara. Eu tô saindo. Mas... Você acompanha mais ou menos quantos podcasts, Matheus? Cara, eu acho que uns 20. Uns 20. Gente. Uns 20, um pouco menos, um pouco mais. Você falou assim, não me ajustei. O que você gostaria de ter no aplicativo de podcast que você não tem? Isso é uma pesquisa de opinião, Gustavo? Também. É. Não, então. Os planos secretos. Então, eu gostei da interface de alguns, gostei da rapidez de outros, e assim, são pontos que cada um. No Downcasting, por exemplo, ele consegue gerenciar muitos podcasts sem travar, uma coisa que nos outros aplicativos que eu usei não acontecia tão bem. Tem a interface bonita de um software, tem a capacidade de sincronizar rapidamente, de verificar quais são os novos feeds, e a capacidade de gerenciar muitos podcasts ao mesmo tempo, né? Parece que tem um bug ou uma limitação de hardware, alguma coisa assim, que quando você tem mais de 25 podcasts, o aplicativo simplesmente trava. Você manda um e-mail pro desenvolvedor e ele fala, cara, o problema é que você tem muito podcast. Exatamente. Isso não é resposta, né? Foi o que aconteceu comigo com o Downcast, né? Pô, mas também tu acompanha cento e tantos. Isso é. Você vai sincronizar 3 e desenvolve pra sincronizar 120, cara. Exato. É que tem um problema aí, é o seguinte. O feed, ele não é que ele seja complexo, mas ele é um feed, digamos assim, que você tem que parsear. E parsear é uma coisa extremamente, não é complexa, mas gasta muito recurso computacional. Então, é lento, né? Você faz download lá de um arquivo texto na casa de 600k, menos, né? O máximo é 512. E todo mundo praticamente coloca o máximo de episódios que consegue. Então, a cada dois podcasts, você está fazendo ali o download de 1 mega. Então, tem essa coisa de um download de 1 mega, que é um download grande, não é uma imagem otimizada, né? Que, sei lá, tem 8K, 10K, é 1 mega a cada dois podcasts. E você tem que parsear esse 1 mega, que é praticamente 1 milhão de bytes, né? Então, você tem que parsear aquilo, ver os episódios, casar com aquilo que você já tem. É uma coisa que gasta muito recurso computacional. Então, tem esse problema. Pô, mas a gente já quase desenvolveu o skate voador, a gente tá bem avançado na tecnologia, os programadores estão bem afiados, e vamos lá, tá na hora, né, de conseguir romper essa barreira. Mas é que tá, o iPhone, ele é um dispositivo single thread, quer dizer, o 4S, você tem lá dois, ele já é dual processado, ou seja, você só conseguiria fazer isso com dois podcasts ao mesmo tempo. Então, se você tiver ali, como no seu caso, 25, você divide por 2, né? Ou tipo, considerando que você tenha o máximo. Vamos supor que você consiga fazer o download e você tem uma conexão boa e você leve 1 segundo para fazer o download. Só aí você já vai ter 30 segundos de download aproximadamente. Você vai demorar pelo menos uns 4 segundos para parsear esse feed. 4 vezes 30 para arredondar vai dar 60. Você demora pelo menos para sincronizar tudo uns 2, 3 minutos. Chutei bem, Matheus? Não, eu percebi uma diferença muito grande nisso. O Pocket Casts, aquele aplicativozinho que tem com um ícone bem bonitinho, tem uma interface agradável. ele conseguia varrer os feeds de forma muito rápida, né? Diferente, por exemplo, do Downcast ou do Podcaster, né? O 4. Diferente do Standcast e do Podcaster, que eles levam um pouco mais de um a dois minutos. É, o que eu percebi agora, por exemplo, no... Qual que eu tô usando? Downcast, eu acho. É, Downcast. Ele faz uma sincronia por volta de um minuto e na hora de baixar os podcasts, ele baixa em podcasts individuais. É, talvez, eu não sei se... Talvez eu não cheguei a perceber como era feito isso nos outros aplicativos. Mas eu acho que talvez isso tenha feito com que ele funcione melhor, seja mais estável, né? O Pocket Casts, ele fazia uma varredura muito rápida, mas quando você pedia para baixar, ele dava um jeito e travava. Então, ainda tá amador, né? Ainda tá. Apesar, eu acho engraçado, porque tem uma interface bem trabalhada, tem todo um quê, assim, de um aplicativo diferente e tal, mas aí você vai usar, não funciona tão bem como você esperava. E eu não quero gastar mais dinheiro, eu já gastei uns $5, 7, 8, quase $10. Eu tô feliz com o Instacast, viu, cara? Não, mas não deu pra mim. O que você achou de ruim no Instacast? O Instacast foi o antepenúltimo que eu utilizei. Eu não sei por que cargas d'água o aplicativo, ele travava, a tela dele tinha um bug, que é como se eu descesse aquele push to refresh, né? A tela travava, assim, eu não sei por quê. Você sabe que quando você puxa, ele atualiza, né? É, não, sim, mas aí ele meio que travava, sabe? Ficava com um bug de interface, assim, não era nem de tentando atualizar, sabe? Aí eu tinha que fechar o aplicativo, encerrar o aplicativo e tentar baixar de novo. Aí isso me encheu o saco, aconteceu mais de uma vez, sabe? Eu usei ele por duas O meu já aconteceu isso comigo já, mas aconteceu uma vez só. É, eu usei ele por duas semanas, assim, eu até gostei porque ele era mais rapidinho e tal, mas só que, cara, não deu. O Downcast até agora não deu nenhum problema, assim, problema tão sério. Ele deu uma travadinha só uma vez no início, mas eu acho que era um problema do meu iPhone mesmo. Hoje eu tive uns pepinos hoje que eu nunca tinha tido. Quando eu abri a multitarefa, ele simplesmente aparecia aquela tela que ele estava reiniciando, mas ele não reiniciava. Aí ele passava 4 segundos, 5 segundos, ele voltava. Foi você que também apareceu aquele ícone do transparente, não? Ah, sim, sim. Eu acho que postei essa imagem lá na comunidade. E tem aparecido com uma frequência muito grande, cara. Por exemplo, vou abrir aqui, vamos ver se por sorte, por agora. Não apareceu, mas eu percebi que, por exemplo, o aplicativo do iPhoto tá acontecendo isso direto. E o aplicativo de e-mail do Sparrow tá acontecendo isso direto também. Eu não sei se tem a ver com o aplicativo em si, aquele processo de varredura do cache, alguma coisa assim, de limpeza, né? Ou se é o problema do meu iPhone. Hoje vai ser o dia, talvez não hoje, mas amanhã vai ser o dia da formatação. Eu tô enfrentando o problema. O Gustavo, acho, sim, que retweetou, né, a imagem do Sparrow, tava meio transparente, assim. Isso, foi do... Eu sempre fui do Pedro, se eu não me engano. Que, sinceramente, eu não sei o que é aquele transparente. Não faço a menor ideia. Não sei se é o cleaning quando a tela tá desligada e ele não troca a parte de baixo lá pro limpando. É, porque ele fica... Assim, eu já vi essa mensagem de limpando. E ela, assim, não parecia um erro. Ela aparecia, sei lá, uma vez por semana, mas aparecia limpando, passava e encerrava. Esse que eu vou chamar de bug aqui, ele, quando você libera a tela, o aplicativo tá normal e de repente ele fica transparente. Às vezes aparece alguma coisa, tipo, fazendo download, sabe? Tipo, download. Ou às vezes não aparece nada e só fica aquela barrinha carregando. Eu, cara, que é isso? Isso não aparecia. A parte de bateria, já que vocês estão aí num processo de PC free, a bateria é uma coisa que de alguma forma incomoda. Como é que vocês lidam com a bateria? Minha bateria, por exemplo, está durando hoje algo em torno de 8 horas. E de vocês? A minha 8 horas também. Mas só que eu, de certa forma, carrego o meu iPhone com uma certa frequência, né? Então, se eu chego num local e tem tomada, eu sempre coloco, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar até a próxima tomada, né? Mas tem durado 8 horas, mais ou menos, também. E você, Kleber? Então, no meu caso, depende muito, mas muito mesmo. Tem dia que eu uso o fone Bluetooth direto, e aí a bateria come, assim, vai muito rápido. Assim, hoje eu tive que fazer um evento externo. Então eu não tinha nenhum ponto de pra recarregar. Aí eu desabilitei o Bluetooth, desabilitei o GPS. Como eu sabia que não ia dar tempo mesmo de eu usar nada do iPhone, eu desabilitei tudo isso e ele segurou, que nem eu tirei ele da tomada, era umas 7 horas da manhã. Eu voltei pra casa, era 4 horas da tarde e ele tava com 20% de bateria. Eu acho que a próxima geração do iPhone vai ser um sucesso se colocar aquele 70% mais de potência na bateria que veio do novo iPad. Aí só vai faltar fazer Nutella também. Porque eu entendo que o iPhone ele é um super computador, né? E você usa pra fazer tudo. Mas, cara, eu nessas 8 horas, eu tô testando a bateria, testei na segunda, testei na... comecei na terça, né? Testei na terça, na quarta, na quinta. Nesses 3 dias eu praticamente não usei o iPhone. Não usei. E durou 8 horas. O Gustavo tá nervoso com a bateria. Eu percebi. Uma screenshot a cada 5 minutos. Caramba, cara. Que isso? Você é doido. Que esse processo foi bem apurado, né? Vamos ver quantas mil fotos você fez aí desse processo. Mas uma coisa interessante que eu percebi é que quando todo mundo estava reclamando do iOS 5 em questão da bateria, de ter piorado o uso da bateria, a minha estava legal. Agora com o iOS 5.1, a minha está uma porcaria e todo mundo está legal, sabe? Então... foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Na verdade, o meu processo foi um pouco diferente, porque eu estou usando o iOS 5 desde, sei lá, desde o meio do ano passado, quando eles anunciaram. E quando é beta, você acaba ficando mais complacente. Não, é beta. Você tá vivendo naquilo. Então você nem... ah, não, eles vão acertar a bateria. Você vive naquilo e você... cara, beleza. Só que nessa segunda caiu a ficha. Não, peraí, isso aqui é uma versão final. Eu não tô usando beta. Na segunda-feira eu fiz, né? Tava na rua. Eu cheguei em meio-dia, eu tava com menos de 40% de bateria. Ou seja, nossa. Não dá. Não dá. Ou seja, que 6 horas na rua, 40%. Daí não fiz um uso extensivo. O cara trabalha 8 horas por dia, sai de casa às 7 da manhã, chega às 6. Ficou 3 horas sem telefone. Não, é o aplicativo do Dropbox. Mas, Gustavo, você lembra depois da última atualização, eu reclamei pra você da bateria e teve uma outra pessoa lá no Twitter que também reclamou. Não sei, cara. Eu tô achando que é capaz dos caras lançar aí uma atualização só pra corrigir pelo menos um pouco que seja... eu acho que depois da atualização começou a comer mais bateria. Eu não sei, eu acho, né? Não sei você. Eu acho que essa atualização vai ser o novo iPhone. Se Deus quiser, precisa mais o 3GS, cara. Tá chegando. E Kleber, o que você anotou aí no Clear? Cara, por falar em Clear, cara, que aplicativozinho sensacional, cara. É muito bom, muito. Eu uso ele parece um joguinho, né? Parece um joguinho. Eu uso ele pra anotar indicação. Por exemplo, tá num papo com uma pessoa. Aí a pessoa fala, pô, assisti um filme assim, assado. Meu, eu tenho aqui uma lista só de filmes que as pessoas indicam. Tem uma lista de livro, tem uma lista de hora extra que eu faço, eu anoto. Tem a lista, claro, de tarefas. Eu abri uma lista só Coca-Tec pra no dia do podcast, da gravação. Essas coisas. Cara, é incrível. Esse aplicativo é incrível, cara. É muito bom mesmo. É uma das melhores indicações que você já me fez. Mas para esse tipo de anotação, eu fico com notas mesmo, porque tanto pela facilidade, assim, pelo tamanho do texto e tal, quanto pela sincronia. Assim, eu escrevo ali no Notas, no iOS, abro o meu e-mail e ele tá lá. Você conhece o Clear, Matheus? Conheço. Eu fiquei... O legal do Clear... O legal do Clear é aquela facilidade, né? Você quer entrar num item ali, né? Você tem entre o segundo e terceiro, você quer criar um outro. Você mete ali, faz um pinch out, pum, apareceu. No caso do Notas, você tem que tocar ou no início do terceiro ou no final do segundo, apertar um um Enter. A gente até estava falando isso, né? Os aplicativos, né, nativos, né, os aplicativos de estoque, eles estão precisando de uma repaginada, né? Ah, sim, com certeza. E o Clear é esse sangue novo, né? Pô, eu gosto do Clear porque ele é realmente um joguinho, né? Aquela coisa de pá, pá, pá, pá, pá, pá. Você fica empolgado, mas esse é um ponto fraco do Clear, Matheus, você tem razão. Ele não tem sincronia, né, Kleber? Não tem sincronia, mas ele é muito divertido. É tão simples, né, que ele foi feito, refizeram ele em HTML5 pra mostrar o software em si. Eu achei bacana. Eu achei bonito, sabe, mas o Notas me serve bem ainda, por conta dessa sincronia. Mas uma coisa que eu achei estranho, você falou dos aplicativos nativos, foi lá na comunidade mesmo, em saber que existem muitas pessoas que utilizam o aplicativo de música para gerenciar o podcast. Eu pensei, cara, como assim? Não, é impossível, é muito ruim aquilo. o que que você gostaria no aplicativo de músicas que não tem? Assim, separa. Acho que o podcast, ele tem uma importância tão grande ao ponto de ser separado, de ter um aplicativo para podcast, seja tanto para criação, como tem um podcaster para o macOS, seja para gerenciamento. Cara, a Apple revolucionou, o Steve Jobs, de certa forma, ajudou na confecção desse hábito do podcast. Com certeza. E, cara, acho que mais do que já passou da hora. A Apple mesmo deveria ter um aplicativo, o podcast, para gerenciar isso no iPhone. Separa, eu não preciso. O aplicativo de música pra mim já é suficiente, mas separa a aba podcast e cria um aplicativo só pra ele, sabe? Que eu possa gerenciar a moda da casa. Eu ficaria feliz com isso. Por exemplo, posso te dizer uma coisa que eu não gostei? Sim. Quando eles separaram o músicas, quer dizer, quando eles separaram o iPod em músicas e vídeos. Sabe por quê? Porque eu conseguia criar uma lista de reprodução envolvendo músicas, envolvendo podcast de áudio e envolvendo podcast de vídeo. Agora, uma correção. É possível, sim, você fazer uma lista de reprodução misturando as músicas, os podcasts com os vídeos, os videocasts, desde que você crie essa lista de reprodução no seu iTunes e peça para que ela seja sincronizada com o seu dispositivo. E aí sim, o Músicas vai conseguir tocar lá as suas músicas, tocar os seus podcasts e também os vídeos dentro do mesmo aplicativo. Não vai ter que sair, não vai abrir outro, não. Ele vai fazer tudo dentro dele. Então fica aí a correção. Vamos continuar. Com músicas eu não consigo fazer isso. Mas eu acho que isso é uma exceção, né? Acho que quando o cara quer escutar música, ele quer apenas música, né? Então faz mais sentido. Eu acho que são mídias diferentes, então por isso da justificativa da separação desses dois aplicativos. São mídias diferentes, mas se você considerar uma estrutura de rádio, onde você tem aquele conteúdo, e aquele conteúdo é entremeado de música, imagina você ter um podcast estilo CBN, que não tem música, e você quer criar a sua própria lista, você quer entremear, você tudo ali no dia, você coloca suas coisas, aqui vou colocar uma música, aqui vou colocar uma música. Tem algumas coisas que a gente não tem jeito, a gente não sabe o que passa na cabeça da Apple. Para a Apple, ela ainda considera podcast como um processo musical. Tanto é que a gente tem o GarageBand, que faz as músicas e também o podcast. Ela ainda não separou, por isso talvez que ela ainda mantenha junto, não sei. Mas eu acho isso uma certa falta de respeito com a própria história da empresa e da importância da empresa para o podcast. Eu acho que eu concordo. Cara, que isso, que absurdo isso. Tem um aplicativo pra isso no macOS, por que não no iOS? Eu fiquei numa esperança muito grande de quando o iPhoto veio pro iOS, que talvez isso seria uma nova forma de ver os aplicativos, né? Então você teria similaridade entre o OS, o iOS e o OS X. Ah, cara, eu não dou conta de falar OS X ainda. Eu falo macOS ainda, foi mal. Mas eu falei, não, agora é a hora. Eles vão lançar junto, olha, tá cheio de atualizações. Eu lembro no dia da conferência, né, foram várias atualizações. Olha, vamos falar do podcast, vamos falar. Não falaram e eu fiquei triste com isso. Podcast tem uma série de coisas que a Apple acaba deixando meio de lado, né, e o podcast é uma delas, né. Precisa dar uma repaginada. Eles criaram, de alguma forma, uma outra linha de podcasts, né? Que é o iTunes U, né, que não deixa de ser um podcast ali. Só que permite, né, conteúdo PDF, né? Permite outras mídias além de áudio e vídeo. Linda, né? Que aplicativo lindo, assim. Eu queria utilizar ele mais. Eu prometi a mim mesmo que utilizaria mais, mas acabei não deixando ele meio de lado. Mas que coisa linda. Não, tem uns cursos, tem umas coisas sensacionais para fazer. Mas a gente acabou te interrompendo, Kleber. O que você tem aí nessa lista do Clia? Cara, pra que eu separei aqui para conversar com você, uma coisa muito engraçada é que logo na primeira eu tive que usar, eu não lembro por quê. Ah, eu lembrei. Para fazer a minha lista de corrida lá no Tangerine. Lembra que eu te falei? Aquele aplicativo para Mac? Uhum. Que ele faz a lista de música de acordo com as batidas por minuto, que aí me ajuda a manter o ritmo na corrida e tal. E aí eu abri o Mac, depois de muito tempo sem usar, já tava nesse teste de PC Free, e eu abri o Mac pra fazer essa lista no Tangerine e aproveitei pra mexer em outras coisas. Cara, eu fiquei completamente perdido no Mac na primeira vez. Eu abri o Safari assim e eu falei, aí apertava umas teclas, aí tipo, ia pra outro lugar. Meu, eu tava completamente perdido, eu não sabia o que fazer, assim. Eu tive que parar, fui tomar uma água, depois eu voltei, eu falei, não é possível. Aí com mais calma, aí eu fui pegando depois o ritmo. Mas no primeiro momento, depois que eu terminei a minha lista lá no Tangerine, que eu fui fazer outras coisas, cara, eu fiquei perdido mesmo. Você vê, assim, o quão acostumado eu fiquei com o iPhone, de fazer tudo no iPhone, de fazer e-mail no iPhone, tudo no iPhone. Na hora que eu cheguei no Mac, é como se estivesse, sei lá, aprendendo de novo, assim. Foi muito engraçado. Essa é a era pós-PC. Bem-vindo à era pós-PC. E é isso mesmo. Tem uma patente interessante do onde você, a princípio, pega o iPhone e sincroniza o iPhone com um outro dispositivo, e esse outro dispositivo passa a aceitar os comandos da Siri do seu iPhone, né? No caso, seria um iPhone com Siri, né? E é interessante se você imaginar que você pode usar o seu iPhone, como é que eu posso dizer? Como... Não é intérprete, mas como... Intermediador. Exatamente. Imagina, Apple TV muda de canal. Claro que não fica natural, mas todo mundo fala, não, agora você vai conversar com a Apple TV. Legal, mas minha Apple TV fica longe de mim, fica atrás da TV, fica escondido e ninguém vê aquele negócio. Será que vai captar o som da minha voz? Eu acho que isso já deveria ter acontecido, cara, junto com o skate voador. Eu acho que os aparelhos em si, eles deveriam conversar um entre o outro. Eu acho que talvez isso seja uma coisa que seja as próximas patentes que revelam, né? Segundo o filme De Volta para o Futuro 2, isso acontece em 2015, né? Então, tá em tempo aí. Cientistas, vocês... Quero canal tal. Cara, eu assisti esses dias, eu achei muito engraçado. Eu falei, meu, o Steve Jobs deve ter escrito o roteiro desse filme. Mas você assistiu esse filme lá na locadora, né? Em casa, no Blu-ray, no PlayStation 3 aqui. Que isso, muita tecnologia para um rapaz que vai na locadora. Ah, mas a locadora é uma coisa muito nostálgica para mim, cara. Eu chego, é que faz muitos anos que eu vou nessa mesma locadora. E, inclusive, eu sou tricampeão do Balão do Oscar lá, então eu conheço todo mundo, pessoal. Bom, eu conheço alguns dispositivos totalmente PC-free, mas... não conheço ainda uma pessoa PC-free. E eu acho que isso ainda está muito distante. Até mesmo por vocês, né? Tem alguns pedaços, né, que eu pude identificar do dia a dia de vocês, que vocês acabam precisando de um computador tradicional. Seja no trabalho, seja em casa, seja uma facilidade de gerenciar uma música. A gente ainda não... A gente tá na era do pós-PC, mas a gente ainda precisa de PCs, né? Entendi errado? Como é que vocês enxergam isso? Eu acredito que... Eu tinha até anotado isso, né? Que você falou no início, a diferença entre os dois PCs free. Mas eu acho que, cara, isso tá muito próximo, sabe? Tem muita gente que... Principalmente pelo fato da internet tá virando Facebook, como... Você sempre fala, tem muita gente que o uso se baseia em consumo de entretenimento ou redes sociais. Então, não precisa de um computador. Eu vejo muita gente na faculdade mesmo, assim, aluno de faculdade, que poderia facilmente substituir tudo o que ele precisa, tudo que ele faz, por um tablet. Um tablet, leia-se iPad, né? E, assim, eu ainda não posso fazer isso, não posso ser PC-free por conta do trabalho em si. Porque, às vezes, eu preciso rodar uma placa, fazer um experimento numa plaquinha, e eu preciso de uma porta USB ou alguma conexão via hardware. Então, eu sou limitado ainda por conta disso, mas... Ou seja, você diria que os PCs vão acabar? Não, de forma alguma. Que isso? O PC sempre vai existir. Exatamente. Sempre vai existir. Acho que talvez a comparação entre o vinil e o CD não seja tão próxima, mas é mais ou menos isso, cara. Você vai ter uso ainda, né? Porque eu falo que não é tão próximo é porque o vinil hoje em dia é mais para o saudosismo, né? Mas o PC, ele é usado e vai continuar sendo usado para trabalho, para servidores, para... Tem muita gente que ainda precisa, e não tem como substituir por um tablet. Exatamente, você vai conseguir substituir tranquilamente para o seu PC de casa. Usuário comum também, né? Usuário bem, bem casual, assim. Agora há pouco, eu tava dando assistência no computador. E o uso dessa pessoa com o computador dela é justamente Facebook e e-mail. Ela tá com um computador bem antigo, eu até falei pra ela, poxa, por que você não pega um tablet? Talvez sirva mais pra você e tal. Ela falou, vou dar uma olhada nisso e tal. Porque pra ela, acho que substituiria todas as necessidades dela, complementaria todas as necessidades dela, mas pra mim, por exemplo, ainda não. Eu sou PC free no sincronismo do meu iPhone, né? Mas eu preciso pro trabalho, eu ainda preciso do meu desktop, do meu Hackintosh, dos meus servidores, essas coisas assim. E você, Kleber, como é que enxerga isso? PC não vai acabar, mas ele vai perder, como já tá perdendo, muito espaço para tablet, para smartphone. No caso de um usuário, como eu sou, se a pessoa for um pouquinho mais, se ela tiver um pouquinho mais de paciência e pesquisar mais, um pouquinho mais a fundo, ela vai perceber que ela não é escrava de um computador, como eu era há poucos meses atrás. Então, eu parei para pensar e falei, gente, eu posso ficar sem o computador, entendeu? Todo esse tempo, quase um mês e meio, eu fui obrigado a usar o computador duas vezes. O meu Mac, para fazer aquela lista no Tangerine, que eu acho que, não sei, eu acho que não demora muito para acontecer isso, para ter um aplicativo Tangerine no iPhone ou no tablet. E uma outra vez foi que eu precisei consultar um extrato bancário do Itaú acima de 15 dias, que no aplicativo do Itaú acho que só vai até 15 dias. Mas eu poderia fazer isso num caixa eletrônico, não precisaria usar o computador. É que a facilidade do computador fez com que eu fosse para ele. Então eu acho o seguinte, Gustavo, eu acho que o computador ele vai perder cada vez mais espaço. Essas pessoas como eu fiz, que vão parar e pensar, pô, eu acho que dá para ficar sem o computador, eu acho que esse tipo de pessoa vai crescer cada vez mais, pela facilidade. Eu acho que o que está acontecendo é mais ou menos o seguinte. Mais ou menos lá pelo ano 2000, começaram a surgir computadores específicos. O que eu quero dizer com isso? Hoje praticamente todo mundo tem um roteador em casa, até porque tem Wi-Fi, aquela coisa toda. Alguns têm mais de um, eu tenho dois. Alguns têm seis, por exemplo. Eu tenho dois, que eu tenho um modem que tá num time capsule, que joga pro um AirPort Base Extreme, que tem lá na sala para cobrir a casa inteira. Mas ele é um dispositivo focado, a função dele é ser roteador. Na verdade, ele é um computador. Tanto é que você pode pegar lá uma máquina com um computador, instala lá um Linux e vai distribuir a internet pela casa através desse... Tem memória RAM, tem tudo. Tem tudo. Só que você montar um computador única e exclusivamente, né, para prover a internet para sua casa, é uma mão de obra, é trabalhoso, nem todo mundo sabe fazer isso. Você vai lá, compra aquilo pronto. Começou a surgir alguns computadores com funções específicas. Hoje praticamente tudo é um computador com função específica. Só que tinha um espaço nesse processo todo que era do próprio computador. Não se desenvolveu um computador próprio para uso pessoal. Entendem a analogia, não? Sim. E eu acho que eu o tablet... Eu tô entendendo o raciocínio. Eu acho que o tablet exatamente entra nesse ponto. Ele é uma coisa específica para o usuário casual. Ele é uma coisa focada para algo para você usar, um computador para você usar enquanto está assistindo uma televisão, enquanto você quer escrever um texto, alguma coisa específica para aquilo. Não vai acabar com o PC vai continuar existindo. E ainda por muito tempo, né, você precisar fazer alguma coisa lá com USB, com algum outro tipo de conexão, você vai precisar. Mas eu acho que hoje o tablet preenche essa lacuna de um computador específico para a pessoa, né, com aquela funcionalidade. Tem algumas coisas do tablet que a gente ainda não entendeu completamente. Eu acho que a gente só vai entender daqui a 10, 20 anos. Eu acho que essa coisa da tela multitoque a gente ainda não entendeu. É a primeira vez que eu estou interagindo diretamente com uma tela. Até esse advento, eu sempre interagia de uma forma abstrata. Eu precisava de um mouse e é meio complicado isso, se você parar pra pensar aqui. Eu tenho que mexer no mouse e o mouse mexe um ponteiro que tá na tela. A gente se acostumou com isso. Exatamente, a gente se acostumou com isso. E pra gente isso é normal. Só que isso não é nem um pouco natural. Isso de certa forma, esse paradigma tá sendo quebrado, né? Não tanto no Mac, assim, talvez nos hardwares móveis da Apple, mas a Microsoft, por exemplo, deu um chute bem grande nessa direção. Está com dando. O Windows 8, com certeza. É. Um chute bem grande. Mas é a quebrando. Tá quebrando esse modelo, tá quebrando esse paradigma. A gente não sabe ainda como vai ser. O modelo do multitoque a gente ainda não sabe direito. É uma coisa que ainda vai acontecer. O que tá aí é só o protótipo, né? A gente só tá arranhando ali a superfície disso. Tem muita coisa vindo ainda desse processo, que é uma coisa muito pouco falada. Tem a questão das partes móveis. Você pode usar um tablet em qualquer lugar. O computador tem todo um requisito, né? Você tem que estar num ambiente refrigerado ou pelo menos ventilado para não aquecer. Não pode ter oscilação, não pode ter vibração, porque senão dá problema no HD. O iPad ele não tá nem aí para isso. Você usa ele de cabeça para cima, de cabeça para baixo, em movimento, parado. Só não pode usar, quer dizer, pode até usar na areia, né? Mas não é muito indicado. Então tem algumas coisas que tornam o dispositivo assim um blockbuster. E isso ninguém tira dele, não, né? É a era pós-PC. A gente fica nessa briga. Então, não. É o dispositivo pós-PC. É uma coisa que a gente vai viver aí pelo menos os próximos 30, 40 anos. Mas eu acho que o bicho vai pegar mesmo quando a gente conseguir rodar o Xcode no iPad. Aí vai ser a quebra de paradigma. Eu tenho uma teoria a esse respeito, né? Isso já é um papo mais técnico, mas a Apple conseguiu uma independência no Xcode que hoje ela consegue fazer com que os produtos... Você desenvolve um aplicativo e você pode escolher aonde ele vai rodar, né? O LVVM, ele é totalmente independente. Você muda uma chave, aquilo vai para ARM. Você muda uma chave, aquilo vai para Intel. Aonde a Apple quiser que aquele código execute, ela vai conseguir executar. Até porque ela passou do PowerPC pro Intel. E ela aprendeu ali, ela ganhou um know-how de como fazer isso. A Microsoft ainda não passou por isso. Ela ainda não sabe fazer isso. E ninguém sabe ainda ao certo, mas acredita-se que no Windows 8 um aplicativo vai rodar em tudo quanto é dispositivo, em qualquer dispositivo. É exatamente o oposto que a Apple está fazendo. A Apple, ela quer um código específico para rodar naquele processador. Tem uma chave de liga e desliga para selecionar. Exatamente. Né? Acredita-se que a Microsoft vai fazer algo para funcionar em tudo. Se for assim, vai ser complicado, vai ter problema. Mas, enfim, é a aposta que ela está tendo. Eu não sei se a gente vai ter um Xcode rodando dentro de um tablet. E aí, o tablet seria algo que você conecta teclado, mouse, monitor e aí você vai ter a sua... Vai fazer o papel de notebook. Ou se, de repente, você vai fazer a mesma coisa que acontece com os videogames. Se você quiser fazer um jogo para Xbox, se você quiser fazer um jogo para PS3, você não faz no próprio PS3. Aquilo é um console. Você precisa de uma máquina onde você faz o jogo e que vai ser rodado dentro naquele console. Então, eu ainda estou em dúvida se o tablet ele vai ser um console ou se ele vai ser um computador. Talvez as pessoas até acharam graça do que eu falei, né, do Xcode rodando no tablet, mas as pessoas estão pensando no agora, com as limitações técnicas, as limitações de hardware do tablet. Mas, cara... pensa daqui 3 anos, o que o iPad vai ser e o que ele vai conseguir rodar. Não sei, talvez os paradigmas estejam quebrados mesmo, principalmente por conta da Microsoft. Eu vi a demonstração da Microsoft do ARM, aquela, acho que foi antes da apresentação de Las Vegas, aquela, né? E assim, eu fiquei, caramba, eles estão dando conta, eu fiquei até animado com isso, sabe? Caramba, realmente vai funcionar isso, vamos ver como é que vai ficar isso. Eu, em termos de limitação técnica de tablet, na minha cabeça eu já vejo as máquinas que a gente tem hoje como tablets, ou seja, aquele processador, né, quad-core, eu vejo aquilo rodando dentro de um tablet. Isso para mim já não é mais um empecilho. O empecilho para mim é o seguinte: você já usou o Photoshop? É um input. Exatamente. Para você usar o Photoshop assim, razoavelmente bem, você precisa de pelo menos 2 monitores. Um para as paletas e outro para você desenhar. O iPad é um pouco assim, né? Ele é limitado. Se você vai fazer um desenho rápido, alguma coisa, legal, você vai conseguir. Mas o Xcode é a mesma coisa. Um dos motivos de eu passar para 15 polegadas, né, o meu MacBook ser de 15 polegadas, é que no de 13 polegadas eu não conseguia colocar toda a paleta de ferramentas do Xcode. Não, eu tinha que rolar. Ficava um pedaço ali que não cabia. Ah, no de 15 cabe, eu peguei o de 15. Ou seja, tem algumas diferenças que você resolve. Né, coloca um monitor maior, enfim, tem como você resolver, mas eu assim ainda não sei se vai ser como um computador ou se vai ser como um console. Essa é minha dúvida, né? O quão eles vão estar dispostos a, porque quando você está falando de Xcode, você tem que testar, você tem que abrir o dispositivo, né? No meu MacBook eu faço aquilo que eu quero, porque eu tenho controle sobre aquilo, mas para eu desenvolver usando o meu iPad, eu precisaria ter eu precisaria que o meu iPad fosse jailbroken, eu precisaria ter um acesso para tudo, entendeu? Sim. Então tem essa isso é uma característica da Apple. Exato. O que que eles vão querer fazer? Eles vão querer abrir o iPad para mim, desenvolvedor? Eu vou poder escrever onde eu quiser escrever, eu vou poder fazer a bagunça que eu quiser, vou poder acessar as coisas dos outros aplicativos, ou ela vai querer manter essa plataforma íntegra, né, colocando esse rótulo que eu tô chamando aqui de console, e olha, não, para desenvolver você vai ter que desenvolver aqui no Mac. Mas quem sabe, assim, como se tem assinaturas para desenvolvedores no, na, nas contas da Apple, sei lá, uma versão do iOS Developer, pode ser? Alguma coisa assim, talvez. Pode ser. Acho possível. É. Porque então, talvez, assim, facilite algumas coisas também, fazer alguns ajustes locais, alguma coisa assim, não sei, talvez. Mas eu acho que isso seria um passo legal para essa mudança dos hábitos e costumes. Eu tô feliz porque eu acho que eu vou conseguir ver isso ainda acontecer. Eu acho que eu ainda vou estar vivo para ver isso acontecer. Com certeza. Então, vocês acham o quê? Que PC Free de verdade era definitivamente colocar o pé na era pós-PC e esquecer o PC, o quê? Mais uns 3 anos? O que você acha, Kleber? Eu acho que menos. Tudo vai depender do pra mim, né? Porque vocês estão falando aí de tablet e tudo, mas tablet ainda não é uma coisa que me encantou. Eu ainda tô em colocar tudo que eu quero, ainda colocar no meu bolso. E eu acho que tablet eu não consigo fazer isso. Mas eu acho que menos, cara. 3 anos é muito. Eu acho que menos, eu acho que eu vou conseguir me abdicar totalmente do computador. E você, Matheus? Bom, primeiro eu queria ressaltar que eu fui enganado. Quando se falou PC Free, eu estava relacionando PC Free com a facilidade de sincronia de arquivos com iTunes, né? Mas eu fui enganado, de certa forma. Assim, eu não sou PC Free, não, e provavelmente por causa da minha profissão eu não vou conseguir ser PC Free, porque eu vou depender de hardware externo para gerenciar alguma máquina, mesmo que seja um acesso remoto, um acesso virtual, eu vou precisar de uma máquina ali para o trabalho. Mas, cara, por exemplo, meus dados estão na nuvem. Os meus aplicativos, eu formato meu computador, eu formato meu iPhone, então tudo na nuvem. Eu não preciso, de certa forma, de gerenciar isso pelo computador. Não preciso, como eu fazia isso lá, sei lá, há 5 anos atrás com o meu Sony Ericsson, que eu instalava aplicativos, eu tinha que baixar o arquivo JAR, eu tinha que customizar o tema e sincronizar isso via cabo. Eu posso fazer tudo isso É, na Apple não. Mas eu posso fazer tudo isso pelo meu próprio iPhone com a disponibilidade do iCloud. Então, de certa forma, eu sou privacy free por isso, né? Eu sincronizo meus arquivos, eu tenho acesso a todas as minhas músicas, a todas as minhas fotos. De certa forma, eu tenho acesso ao meu computador pelo meu iPhone, com os programas voltados para isso, né? Mas não, eu preciso para o trabalho, né? E vou precisar por muito tempo ainda. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa, cara. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Abração. Thank you all very much. Termina agora. Especial Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @ Cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima. Você tá falando de iPad, Matheus? Agora eu tô falando do meu Hackintosh, cara. Meu Hackintosh rodando Mountain Lion. Pensei que essa reunião seria via iChat ou alguma coisa assim. É, mas eu pensei que vocês fossem aparecer de iPad, totalmente PC free. Não sei o que aconteceu. Pode ser o fone Bluetooth que eu tô usando também, que eu tô usando o microfone Bluetooth, não sei. Olha, esse é PC free, viu? Mas você tá falando do iPad, tá falando do iPhone? Ah, não. Agora eu tô falando do Mac, do MacBook. Gustavo, só mais uma coisa. Tem como você falar aquela despedida aí, tipo,